é poderoso. Ele é o rei dos reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz. Derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz. Derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Não te temerá, não glorificará teu nome. Todos te declararão rei das nações. Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz. Derrotou o inimigo, seu nome é Jesus. Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, exaltado no céu, com triunfo eterno, obtido na cruz. Derrotou o inimigo, o seu nome é Jesus. Quem não te temerá, não glorificará teu nome. Todos te declaram rei das nações. Quem não te temerá, não glorificará teu nome, Jesus. Aleluia. Entre as ações. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Todos os inimigos foram derrotados. Ele é poderoso, ele é o rei dos reis, sempre vitorioso, exaltado nos céus, com triunfo eterno, obtido na cruz. Derrotou o inimigo, seu nome é Jesus. Jesus!